Olá, bem-vindo ao primeiro podcast da página Britpop Rouê. Eu sou a Lara, a gente está aqui com a Dani e com o Ítalo e a gente vai se Oi. apresentar um pouco. Fala oi, Dani. Cadê você, Dani? Oi, gente, eu sou a Dani. Então, a gente vai se apresentar rapidão para vocês saberem quem é quem que vai fazer o quê. E a gente vai falar sobre o tema. O tema de hoje vai ser a batalha do Britpop, que está comemorando 20 aninhos. Aê! 20 aninhos da treta. Então, quem vai começar se apresentando? Grande dama. Eu posso começar. Eu sou a Dani. Eu tenho 20 anos, uso o codinome UniBlue, porque eu era a única pessoa que gostava de Blue na página, mas isso mudou. Então, eu que fico infernizando a vida de vocês com aqueles posts do Graham. Pois é, a gente já sabe, estamos acostumados. Ítalo, fala um pouco de você, meu amigo. Vamos lá, eu sou o Ítalo, tenho 19 anos, sou fã de hoje um pouquinho de tempo já, e é isso aí. E vou bastante perguntar. Legal. Ó, eu sou a Lara. Meu apelido lá no, na página é Damon Viado. Por motivos óbvios. Tenho 21 anos, eu faço jornalismo e eu tô aqui para mediar o debate, que a Dani vai defender o Blur e o Ítalo vai defender o Oasis. A Dani vai começar explicando, fazendo um histórico rápido assim da batalha. O Britpop ele começa nos anos 90. Foi um movimento musical entre aspas, porque realmente os músicos não tinham nada a ver uns com os outros, mas diziam que era um movimento musical onde o orgulho britânico estava sendo posto em jogo. E duas bandas eram destaque nessa época. O Blur, que é pioneiro no Britpop, foi a primeira banda que começou com esse negócio de ter orgulho de ser inglês. E a segunda é o Oasis. Um belo dia, em 1995, o Oasis lançou o single de som mais feio e foi o primeiro lugar nas paradas britânicas. E um belo dia, o Liam encontrou o Damon e esfregou na cara dele esse número 1. E disseram que agora a banda número 1 ia ser o Oasis, não o Blur, como era até o momento, em É, 95. lembrando que o Park Life naquela época, né, tinha estourado no país. É, o Parklife É, estava aí o estourado. Oasis apareceu do nada e começou a fazer um O puta Ace apareceu sucesso. do nada com um álbum bombástico, que é o The Pink Cadillac Baby. Não vendeu mais que Parklife, mas vendeu, foi o álbum de estreia mais vendido da época. Mais vendido da história da Inglaterra naquela época. Então foi um estouro isso. E aí ele pegou isso na cara do Damon, Damon ficou com raiva, claro. Sentiu seu orgulho ofendido. Competitivo ele, né? Aquela pessoa me amava com o Damon, nada egocêntrico. Pera, eu tô defendendo o Blur, então vamos Ué, parar mas de a gente pensar. tem que ficar atento. Mas ele foi um. Tá, Então, continua. belo dia, eles iam lançar outro single agora, que era o Home Sweet. E o Blur resolveu lançar o single no mesmo dia deles pra ver quem é que ia ganhar essa batalha. Que aí a mídia, né, aproveitou disso para chamar de Batalha do Britpop. Então, a mídia teve um papel muito importante na Batalha do Britpop, porque o termo Britpop foi rotulado pela mídia e quem formou os egos das duas bandas lá para fazer um tipo de guerra foi justamente os jornalistas, as revistas e tal, e virou a bagunça foi por causa disso. Aí a gente vai olhar agora quais foram as consequências disso. E cada um aqui vai defender um lado, vai defender uma banda, assim, ó. As vantagens foram essas, as desvantagens foram aquelas. A gente vai pesar os dois lados e eu vou cuidar para que nenhum dos dois se mate. Porque costuma acontecer isso na internet. Eu vou matar ainda. Quando Eu fala acho de que Blur e isso. de Oasis do mesmo lugar, né? Então tá, Eu quero. Ítalo, você não falou nada até agora. A gente vai começar com você. E aí, as Vamos. consequências, gente. Você quer falar das consequências? Isso, eu digo, para as bandas, tal, o que aconteceu depois? Bem, o que aconteceu depois que eu vou lembrar que. Pode dar spoiler logo de cara? Pode, vai. Qual que ganhou, qual que vendeu? Isso aí tem que falar, né, gente? É que tem que falar, o Blur ganhou a batalha de Britpop, não foi? Foi. Foi? E só que um pouco 50 tempo milhões de depois cópias. o. Foi? 50 milhões de cópias a mais. errata. Lã vendeu 50 mil cópias a mais que Oasis, e não 50 milhões. É, aí o... Depois o Oasis veio com um tal de Oscar Mangor e vendeu muito mais. E... O álbum, não, peraí, vamos separar as coisas. O single do Blur vendeu mais. O single é uma música só que vem naquele disco separado. Falando... Uhum. Agora, o More Glory vendeu muito mais que o The Great Escape. É isso que você está falando. É, o álbum, tô falando, os álbuns, o álbum do Oasis vendeu muito mais. Peraí, só um minutinho. Pode ficar falando. Nossa, gente, é metralhador. Já tá assim. Tá, tá melhor agora. Tá, do notebook. É, o que eu tava falando é que todos os bandos, como esse Liam e Novo, sempre eles gostam de apresentar todo mundo. Eles sempre falavam assim mal do Blan, e isso foi levando cada vez mais pra pela rivalidade, entre aspas, que sempre teve, mas assim, nunca realmente teve isso de fato, foi só aquela brincadeira de momento. Porém, mesmo sendo só uma brincadeira, o Damon ficou magoado uma época, porque isso remetia ao tempo de infância dele, que ele era muito zoado na escola, porque realmente ele é muito egocêntrico. Ah, eu acho que isso não tem a ver com o caso, tá? Isso é outra história. Não, mas eu sou fã de Blur, mas eu acho que isso não tem nada a ver. O padre ter tomado porrada na escola, não tem nada mas a ver. Mas ele com falou, isso. Clara, ele fala no documentário que o Oasis lembrava pra ele o que os garotos na escola faziam com ele. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Isso aí ia levar pro lado pessoal. É. Mas ele levou pro lado pessoal, ele ficou chateado. É, mas. Eu acho que isso é desculpinha de peidorreiro do Damon, me desculpa. Oh, e olha que Damon. Eu amo o Damon, gente. Isso dói, estamos aqui pra defender o Damon. Agora vamos pra parte que defende o Damon. Assim, Damon, imagina o Liam. 95, 94, 95 melhor. Você acha que... Você consegue imaginar o Liam com aquela cara de batendo no Damon? Não. O Damon é maior do que ele. É verdade. Belo argumento, né? Como levar a sério esse debate? O Damon maior, com certeza, ele não ia apanhar. Talvez o Gray ia apanhar. O que isso tem a ver com a batalha do Prince Pop, galera? Mexendo! Vamos falar da batalha. Infância não tem nada a ver com isso. Pode ter a ver, mas não, isso não contribui pra... Então, vamos defender a música. Pode começar. Argumentos musicais da carreira da Blur. E essas duas músicas, de todas as músicas que eu já ouvi do Oasis e do Blur, essas duas são as músicas mais chatas que eu já ouvi. Oh. Isso é o seu single. Seu... Oh. As piores músicas que eles têm são essas. Eu não sei se é porque isso me lembra a Batalha do Britpop, eu acho isso muito ridículo. Ou seja, porque eu só acho chato mesmo, são músicas muito repetitivas. E é por isso que eu acho o EP melhor. Porém, eu tô defendendo o Blur e eu tenho que dizer, né? Mas você pode defender o Blur e gostar mais da outra música? O que que te impede? É, isso não é nada a ver, é só uma música. Eu acho necessário tanta música naquele álbum, ele me lançar essa. Qual? O The Great Escape? É. Cheio de pérola? Mentira, eu gosto das células, gente. Eu gosto das células, eu admito. Eu gosto de música paia. Ah, pra mim a pior é Clank Charles. Não, não tem como. Eu gosto das duas músicas. Mas mentira. Eu gosto. Mas como eu sou fã de Blur, assim, eu já escutei Romans mil vezes depois que eu fiquei sabendo da batalha do Britpop. Mas mesmo ouvindo Romans várias vezes, tá, eu achei legal, achei bacaninha. Tem um ritmo que lembra Beatles, né? Eu acho que tudo do Oasis lembra Beatles. Não, mas essa é especial, lembra a fase. Eu gosto de Country House, mas eu não gosto de ouvir a versão de estúdio, porque me lembra justamente a batalha do Big Pop. Eu só gosto de ouvir ela versão ao vivo e não, eu não associo. E você, It? Só um minutinho, só rapidinho. Então eu vou continuar falando. As letras são repetitivas, como que... Nossa, eles combinaram de fazer duas músicas com letras repetitivas. Acho que foi tudo combinado, na verdade. Country House não é tão repetitiva assim. Eu acho, as tem duas muita letra. O refrão é porque refrão é feito pra repetir, né? Não, mas o deles exagera. É a mesma rima, gente, não tem. O Rover começa com o refrão. começa com o refrão, repete o refrão, aí você repete o refrão de novo, aí canta um pouquinho, repete o refrão de novo, e vai repetindo, repetindo, eu acho. Mas que a música fica... é isso, véi. O que apareceu aqui, pelo Insta Offline e pelo Insta Online de novo? Gente, esse podcast tá uma zona. Vamos arrumar isso aqui. Oi? Seja bem-vindo de volta. Eu tava falando que eu odeio as duas músicas. Aliás, eu não odeio as duas músicas, eu gosto delas, mas elas são as mais chatas que o Ace e o Bluff têm. Agora pode defender por que elas não são chatas. Tá, eu vou falar minha mídia opinião também. Sim. Música é repetitiva, não adianta. As músicas sempre a mesma coisa. Não é o caso. É estrofe. Bob, é exatamente o que eu falei com vocês. É estrofe, estrofe, refrão, estrofe, estrofe, refrão. Se quiser tipo outro estrofe, vai ter, mas é repetição. Mas é mais que as outras. Mas é, mas tem que ser repetição. Eu também acho, defendo isso, louco. Aham. E eu tive essa mesma discussão com ela, sei lá, uns dois dias atrás. É, era isso que eu tô discutindo uns dois dias atrás. Eu não sei. Não, e você tá falando? Do tema. Ai, que nossa, o que foi isso? Foi isso? Que foi isso? Estourou o pneu de Eu não fiz nada. Não, foi um fogo isso aqui. Acho que foi tiro. Não. É no Rio, ele mora. Tô dando até tiro, gente. Ah, podcast. Pois é. Voltando. É. De não se identificar tanto comigo, eu também não me identifico muito com o Raul Freire, não. Mas quando eu conheço o Raul Freire, eu não consigo lembrar da batalha, não sei porquê. Eu não consigo assim, me remeter direto. E sim, eu acho também eu que foi também, o mais fraco. Eu não consigo me remeter à batalha, porque quando eu ouvi essa música, eu não sabia que existia a batalha do Britpop. Agora eu fui ouvir como tal, justamente por causa da batalha do Britpop. E é por isso que eu acho que eu não gosto. Eu o meu caso foi meio estranho, né? Quando eu conheço uma banda, se eu escuto, sei lá, duas músicas, aí quando eu acho que vale a pena, eu vejo o documentário. Então vamos supor, quando eu comecei a pesquisar sobre o Blur, eu só conheci o quê? Três músicas. Aí justamente caiu as três músicas. Aí eu falei, ah, velho, vou pesquisar sobre essa banda que eu quero saber quem que são esses caras. Aí eu acabei caindo na batalha do Britpop, né, naturalmente. Aí quando eu ouvi Country House pela primeira vez, é lógico que foi no contexto do Britpop, por isso que eu associo. Isso depende muito de como você virou fã e tal, e como você foi convidado pra isso. Tem essa parte isso. também. E eu acho que a batalha do Britpop, pro fã de hoje, não é tão insignificante quanto do Blur. Eu acho. O quê? Tipo assim, que pros fãs de Oasis não foi tão significante. Porque no final o Oasis acabou engrandecendo, né? É, acabou que o Oasis perdeu. Eu acho que já acho diferente. Acho que o Oasis perdeu a batalha. E eles continuam calibrando disso. É, mas ganhou a guerra, mas ninguém lembra da batalha porque o Blur. A gente lembra do Blur porque o Blur ganhou só isso. A única coisa que o Blur ganhou na vida do Oasis foi isso. Tá, ou tipo assim, a gente tem que ser realista, cara. Às vezes eu acho que fã de Blur chato pra caramba mesmo. Fica assim, ah, a gente é porque ganhou você conhece o fã de Oasis. É, mas você pergunta pra alguém, você pergunta pra qualquer pessoa na rua, você canta uma música do Oasis, ah, eu sei que música que é essa. Você canta alguma coisa do Blur, ninguém conhece, velho. Ninguém conhece, não tem prova maior do que o Oasis marcou mais a época do que o Blur. Verdade. Infelizmente, pro fã de Blur, essa é a verdade. A gente tem que se conformar com isso. Ser mais popular não significa ser melhor. É, tem essa questão. Tipo assim, mas ele tem que ser melhor. Não significa ser melhor, porque o One Direction então vai ser melhor do que, sei lá, do que qualquer pessoa aí, porque tá sendo mais popular. É, por esse lado é verdade. Assim, eu acho que em questão, sei lá, de experimentação, em questão de evolução de estilo. Por esse lado, o Blur cresceu mais do que hoje, mas né? Mas assim... A questão técnica, eles são tecnicamente, eu acho, os melhores. Eu não entendo muito também, mas... Mas assim, eu tenho esse de evolução do Blur 2 meio distinto, porque assim, o Blur, se eu não me engano, eles começaram a tomar com 21 anos. Bem novinho. Enquanto o Aids, o Noel, que era o compositor, já tinha 27 quando lançou o primeiro CD. Não, mas o Liam tinha 21. Quem aparecia mais era o Liam. Ninguém liga. Mas eles não escreviam as músicas. Não, mas ninguém liga. Todo mundo liga assim, Dani. Não, liga Dani. Assim, para com isso. Para Não é então, tipo... mas na época, gente, todo mundo liga pra Cristo Ever Música. A gente, a maioria das pessoas não liga pra Cristo Ever Música. Olha, eu não entendo muito de Oasis, viu? Mas assim que lançou Don't Look Back in Anger, todo mundo começou a ficar babando pelo nome. Sim, todo mundo começou a ficar babando pelo nome a partir de Don't Look Back in Anger. E ele sempre tinha uma passagem no livro que ele se inscrevia todas as músicas. Isso é verdade, mas isso é internamente na banda. Tanto que até hoje o Noel, ele é estereotipado. Muitas pessoas chamam ele de Liam. Ele mesmo já falou isso. Isso é de zoeira. Não se importa com quem escreve. Então eu acho que esse negócio de idade não tem nada a ver. Gente, eu achei que eu ia defender a Dani pra caramba, mas eu acho que com isso eu não tenho nada, desculpa. Mas assim, tem uma coisa que eu falei também, esse negócio de Noel. No clipe desse do Jason Astor, no clipe do The Balanced Mighty Eye, o editor do clipe, que é um clipe, aí o editor é um personagem. Isso aí eu vi no final ele chamado de Aí no final ele chama de Liam, isso é muito bom. É uma provocação, né? É uma provocação. É, isso foi muito bom. Não, muito mas bom. Isso foi de zoeira mesmo. Foi. Foi pra zoar. Mas só pra... Voltando pra batalha do Britpop. É, então, eu acho que o Oz ganhou, ou o Oz perdeu, o Blur ganhou e é isso que importa. O Blur ganhou, é isso que importa. Vendeu mais. Não, você tá pegando o discurso dos fãs do Blur que fala que ganhou o single e tá repetindo. Eu quero saber o que você acha. O que eu acho que... O que todo mundo já acha, eu quero saber o que você acha. O que eu acho é que a batalha foi desnecessária. Isso não serve pra nada. Não serviu pra nada, só serviu pra deixar o Graham magoado. Só serviu pra fazer ele quase se matar. Destruir a vida da banda, que se tornou odiada na Inglaterra depois da batalha do Britpop. E inflou os egos de todo mundo. Só serviu pra isso. E pra popularizar as bandas. Que a parte importante que popularizou mais as bandas e foi. É verdade, isso é uma vantagem. Ítalo, sobre. A minha opinião é que. Sim, eu acho que também foi desnecessária em relação a número. Seria legal se mais bandas tivessem falado esportivo, não pelo número. E a batalha foi mais, assim, ligada pela mídia. Né? E fica bem mais chato ainda. E até hoje, né, gente? Nós estamos aqui discutindo. A gente nem era nascido nessa época e estamos aqui discutindo isso até hoje. Então, por isso que eu acho um tema bacana da gente falar, entendeu? Porque até hoje, assim, tem um tipo de fantasma da batalha do Britpop que ronda, né? Tipo, você lê qualquer matéria sobre o Blur, qualquer matéria de jornal, de revista, tem que ter o Oasis. Tem que falar disso, entendeu? É um fantasma que vai perseguir o Blur pra sempre. E sabe qual é a vantagem do Blur? Não. O nome vem na frente. O nome sempre vem na frente. É, eu também tenho umas considerações a fazer. Uma coisa que ninguém falou aqui, eu vi quatro formas diferentes de retratar a mesma coisa, que foi a Batalha do Britpop. Primeira coisa que eu vi, o livro do Alex James, o baixista do Blur, o Beat of a Blur. Mentiroso, ele não fala nada importante, ou seja, ele diminui muito o que foi a Batalha do Britpop, porque ele vivia bêbado naquela época. Então o que ele lembra é que ele estava bebendo com os amigos, e a pessoa só lê o livro do Alex pra falar sobre a Batalha do Britpop. Ela não vai ter nada completo, é como se tivesse sido uma coisa boba que durou um dia ou dois, mas não foi o caso. É, dois, o documentário da história do Blur, né, o No Distance Left Run, que fala da reunião da banda, eles falam com mais detalhes sobre isso lá, eles admitem os erros, né, principalmente o Damon, ele fala por que ele fez aquilo, que ele não devia ter feito isso, ele admite que ele foi uma pessoa muito competitiva. Né? Mas mesmo assim, fica faltando o lado do Oasis. E depois disso eu vi outros dois documentários. Dois assim, pesando muito pro lado do Oasis. Que eu acho que todo mundo devia ver esses dois documentários. Um chama... Eu acho que eles têm legendado no YouTube, galera. Vocês podem ver. Um chama Live Forever, The Rise and Fall of the Britpop. E também tem esse daqui que eu vi semana passada. Chama Seven Ages of Rock, British Indie. Que fala a história das bandas indie. E as duas pegam muito pro lado do Oasis, porque depois da batalha do Britpop, o Oasis só cresceu, virou um monstro numa banda. Enquanto o Blur foi meio que jogado na sarjeta, posso dizer. Né? Mas não foi jogado na sarjeta, não vamos exagerar. Mas assim, mas eu diria que o próprio Blur se jogou na sarjeta, entre aspas, mas porque não queriam mais essa vida de superstars. Foi uma vantagem, né, da batalha do Britpop. Isso fez o Blur amadurecer como banda e não pensar só em números, pensar só em singles e tal. Passaram a se importar mais com fazer música. Né? Eu acho que isso foi uma vantagem pro Blur. A música melhorou, antes era meio que. Olá! Olá, Joana! Oi! Joana, olá. Você vai ter que se apresentar pra gente. Olá. A gente tá quase tá. No finalmente. Tá, esse microfone é bom, você queria saber? Tá ótimo esse microfone. Tá ótimo. Dá pra ouvir, tá ótimo. Tá ótimo. Pera aí que eu vou terminar o que eu tava falando. Eu até esqueci o que eu tava falando. A música melhorou. É, então, a vantagem pro Oasis foi que eles viraram um monstro de uma banda, né? Uma das bandas mais conhecidas do mundo até hoje. E a vantagem pro Blur foi que eles amadureceram como banda, o som ficou melhor e tal. E é isso, minhas considerações finais são essas. Agora a gente vai... A parte ruim é que o Gwen tentou se matar. Ah, gente, o importante é que o Damon salvou ele. O Damon salvou ele a tempo. Abençoa esse menino, Deus. A gente agora vai apresentar a nossa outra convidada, que chegou agora. Como você chama? Meu nome é Joana. O que você faz da vida, Joana? Eu estudo pra caralho. O que você estuda? Eu estudo na escola. Ensino fundamental? Quanto não, no ensino médio. Tô no primeiro ano de ensino médio, tem quase 15 anos. Você já tem ideia do que você quer fazer na faculdade ou não? Eu queria fazer design gráfico de jogos, mas não sei ainda direito. Então, Joana... Agora que você já se apresentou, a gente quer te pedir a sua opinião sobre a batalha do Britpop, o que você acha, quem ganhou na sua opinião, levando os lados bons e os lados ruins de cada lado, quem você acha que realmente ganhou, qual que é a sua opinião sobre tudo que aconteceu, o que você tira disso pra sua vida? Eu sou muito indecisa na minha vida, então quando eu gosto de duas coisas, eu nunca vou conseguir escolher uma melhor pra mim. Eu realmente prefiro Oasis porque eu escuto mais, mas não que eu, tipo, prefiro muito mais Oasis, sabe? Não, assim, na minha opinião. Ah, não sei dizer. Respira, você tá cansada. Eu tô botando bota fora. Respira, filha. Ah, não sei. A minha mãe gosta mais de Blur, por exemplo. A minha mãe. A mãe tá certa. Tem uma batalha de Britpop desde casa. Tem uma batalha de Britpop desde casa. Eu só quero dizer que as mães sempre estão certas. Não. Não. Ou eu só não, quero né? dizer isso. Eu acho que por causa disso, eu acho que o Blur já ganhou. Nossa. Não, os argumentos da Dani é sem noção, gente. Gente, sobre Britpop, pô, vocês querem o quê? Eu vou lá. Mas então, a gente tava querendo saber isso, assim, você acha que fez mal pro Oasis, fez mal pro Blur, a batalha, o que que você acha, Jô? Acho que isso fez bem pros dois, porque tipo, a mídia fica muito em cima e as duas bandas crescem em cima da mídia, né, no caso. E... Então... Eu queria mandar um beijo. Enquanto as duas bandas estavam lá brigando... O Jarvis estava deitando na mandioca lá com o Common People, todo mundo cantando em Common People, e o resto do mundo brincando, causa de Blur e Oasis, ele lá, ficando rico. Eu quero mandar um beijo pro Matt Anderson, porque realmente ele me chutou. Riquinho, todo mundo quem? Brincando. É isso, gente. É isso. É, pena que a gente chegou no final, assim, velho. Nossa, mas ficou no tempo. É que... É que meu pai tava na cidade, daí eu tinha que ficar com ele, no caso, mas senão eu tava aí mais cedo. Vamos mandar um beijo pras pessoas que não estão assim, que a gente quer que as pessoas comentarem, né? Um beijo pra Sara, porque ela não está aqui, né? Eu gostaria que ela estivesse. Vou até cantar uma música do Pink Floyd, mentira, não vou cantar não. Não, não, não comenta com o Pink Floyd aqui não. Halloween! Deixa pra outro podcast, não. Então, eu também quero dar um beijo pra... A Ana também não está aqui. A Gel não está aqui também. Ela está, a gente está aqui. Uhum, beijo pra ela. Quem mais? Quem mais que você quer mandar beijo? A Andy. A Andy não está aqui. Mas ela queria estar também. Eu tô com medo de esquecer alguém e a pessoa ficar chateada depois. Pensou que eu esqueci? Eu também. Não fique chateada. Eu queria que você estivesse aqui também. Pronto. Peraí. Recada. Betty Anderson, que ele é muito chifrudo. Que tava falando? Um beijo pra... Eu não sei nada do Betty Anderson. Eu conheci ele. Um beijo pra Justin. Chega, pelo amor de Deus. Alguém sabe o que o Brett Anderson tava fazendo em 1995? Então vamos te ligar. Vão dar tchau, olha, obrigado você que nos ouviu agora. Tá, espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês gostaram, comentem se vocês gostaram, se vocês querem mais sobre outros assuntos também. Um beijo musical lá que a gente gosta. Tá ok. Obrigado a todo mundo de novo. Mil beijos. Beijo, tchau, gente. Gordo, a gente tem que inventar um refrão. Beijo, beijo do gordo, tem que ser. Beijo do Damon. Beijo do Liam. Não, o Damon é beijoqueiro, velho. Ai, beijo, não, mas o Liam também. Beijo do Graham Fox, vocês não têm beijo pra ninguém. Ótimo.